conversas da Abaladiça. Um café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na Abaladiça. 40º episódio. Uma emissão à deriva. Lá estão presentes do programa lá. Pois não. Qual é que é o tema? Estamos aqui sem rumo. Não sabemos quanto. À espera de uma mensagem numa garrafa. Começa a dizer. Nunca mais chega. É. Just a cast away. An island lost at sea. Another lonely day. There's no one here but me. More loneliness than anyone could bear. Rescue me before I fall to despair. I've sinned and SOS to the world. I've sinned and SOS to the world. Deve ser para aí o 37. Quando aos 37, não temos tema para hoje. É chamada a crise da meia-idade. E como este programa não é em direto, não podemos pedir a ajuda dos nossos três ouvintes para nos ligarem e darem umas sugestões. Portanto, dependemos da imaginação do nosso amigo Jerónimo. É. Chama ou não me chama. Mas tu estás como ao dia, estás com um bocado de sono. É para não. Não estou. Estou abúlico. A bullying? Está tudo a correr ao mesmo dicionário. Epá, tu é. Devíamos fazer um dicionário do Jerónimo das palavras. É. Só o Jerónimo é que sabe. É. Como diria o amigo meu, as palavras desde russo. Eu já conheci o abúbico. Estás abúbico. É, a minha sugestão era. Pensa no. continente mais improvável e escolhe uma música desse continente. Portanto, um programa intercontinental. Exatamente. Daqui para os 5 continentes. Já que andamos à deriva. Uma jangada. Hoje este programa é uma jangada. Eu acho que o que está a faltar aqui, sabes o que é? É uma bola disso. Agora, bem haja, Rafa. Seis a nossa boia, salva-se. Rafa, tens alguma ideia para o programa de hoje? Que a gente está aqui um bocado. Mas com quem é que quero entrevistar? Não temos ninguém para entrevistar. Olha tu, olha, pode ser tu. Pode ser tu. Devagar. Não posso. O tema pode ser o Homem das Castanhas. Este ano há castanhas. Não há. A sério? Foi assim mal? Minha sogra para arranjar 150 kg para a Fantel, 120 ontem e... Toma gosto, este ano é todo feito castanhas pesadas. Hoje em vez... 120 kg. Esta vez, em vez de ser 10 castanhas, é 5 castanhas para cada um. É uma burra com as castanhas. Eu tenho aqui uma informação da Infopédia que... O que é que o significado da palavra abulia? Patologia que ou que sofre de abulia. 2. Pessoa que ou pessoa que não tem vontade. Apático. Este é um bom tema para hoje. Até o programa mais abúlico. Mas eu estou abúlico. Eu estou mesmo aí esse tintinho. É capaz de ser uma ideia. É pá, mas olha que... Oh, grande Santiago. Santiago, que novidades trazes da tua escola? Alguma coisa... Aprendeste alguma coisa hoje interessante ou nem por isso? Não. Nada. Tiveste o dia inteiro na escola e não aprendeste nenhuma coisa interessante? Tá. Estive a ver... Fica lá 2 horas a fazer um belo nada. Bola de computadores. Aí aprendeste alguma coisa. Qual é as cores da cueca da professora? Olha, mas já estamos a falar. Como é que é português? Divisões. Hã? Divisões em português? É pá, flor. Português é uma série. Brasileiro para português. Primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, distritais e por aí afora, não é? Olha, estás com nós, nós já temos aqui algo. Por isso é que eu adoro sério. Esta escola aqui também é fraca. Olha, mas já sei o que é que podemos falar. Não, já aprendi o que é que quer dizer a público. Diz lá, está já. Porquê que não vamos falar dos eventos que vão... Não, eu agora pedia já que está aqui. Vamos estar aqui em Santiago. Santiago, escolhas um tema para este programa que estamos a gravar agora das conversas da mobilização. Depois, mas essa é para 4 bombas, claro. Não penso, tu demoras muito a pensar. Então, não sabes nenhuma música que queres ouvir? Um músico do teu gabarito, que é tua, nos melhores palcos, que tocas com os mata-ratos, não sabes nenhuma música que queres ouvir. Com os mata-ratos e com os fatelas. Vai lá ao telefone procurar o momento. Tens a baladiça de espanhol, vai. Está difícil. Qual é o teu pai e qual é a música da banda que eu mando? É o Toy. É o Toy. É a música do coisa do Intermarché. É o António. Chama o António. Já que da boa escola. Na mas achas uma boa ideia? Começámos a falar dos eventos que vão ter aqui a lugar nos próximos dias. Então o que é que vai haver cá? Então, é uma onça. Primeiro é uma onça. Então explica lá o que é uma onça aqui ao Miguel, que ele nunca fez estar a onça. Não. Aliás, a onça foi a primeira festa deste tipo de biscas. Sim, destes festivais. Festivais. Bem, eles todos discutem quem é que é a primeira. Não, foi uma onça. É uma onça que... Muito perigosa. Que é uma festa muito perigosa. Quando é que é? É no próximo fim de semana, não é dia 6 ou o que é? A balança? Não, a balança é, vou-te já 12. Dizer, é 11, 12 e 13 de novembro. 11, 12 e 13, exatamente. A balança é muito perigosa. Discos perdidos. Perdidos porque algum sacana os roubou, porque os emprestamos e tiveram a gentileza de nunca os devolver, ou são os que ficaram guardados numa gaveta da nossa memória e coração. E anseiam agora para vir às ondas hertzianas apanhar um bocado de ar. Discos perdidos. É a música sérvia. Estava a ouvir a música sérvia da Guerra Civil. Então pronto, a primeira escolha de hoje... É a música sérvia da Guerra Civil. A música da Sérvia da Guerra Civil, escolhida pelo Casco. Svita jedno, jedan na sve, to su prave, velije, te je jedan, tu su svi, Arkanovi, Pitrovi. Go slow. slavu čuvaju, srpske zemlje brane, Arkanovi tigrovi, Delije bez mane. Srpsku slavu čuvaju, srpske zemlje brane, Arkanovi tigrovi, Delije bez mane. Arkanove, Delije, to su hrabri momci, hej, hej, tigrovi, srpski dobrovoljci. Arkanove, Delije, to su hrabri momci, hej, hej, tigrovi, srpski dobrovoljci. Ko su prave Delije, dušmani to znaju, ne žale za Srbiju i života daju. Ko su prave Delije, dušmani to znaju, ne žale za Srbiju i života daju. Arkanove, Delije, to su hrabri momci, hej, hej, tigrovi, srpski dobrovoljci. Arkanove, Delije, to su hrabri momci, hej, hej, Delije, srpski dobrovoljci. Ne brani se Srbija u kafani, sine, nazdravi za Deliju, dok za tebe gine. Ne brani se Srbija u kafani, sine, nazdravi za Deliju, dok za tebe gine. Arkanove, Delije, to su hrabri momci, hej, hej, tigrovi, srpski dobrovoljci. Arkanove, Delije, to su hrabri momci, hej, hej, tigrovi, srpski dobrovoljci. Svi sa jednom, jedan za sve, to su prave Delije. Gdje je jedan, tu su svi, Arkanovi, tigrovi. Srbija! Srbija! Uma onça tem a particularidade de ser numa festa numa aldeia que fica nos confins da serra, que é o Açor, é ao pé da enxabada. E aquilo desce lá, fica lá um bocadinho. É a festa mais recolhida. Pois é, uma aldeia muito pequena e fazem um festival de gastronomia. Da serra que é, no outro lado da Gardunha. Da Gardunha era a seguir a Lavacolhos. Não. É a Castelejo. Não, seguir ao Castelejo. Não sabes para a enxabada, continuas a subir. A serra assim, chegas lá ao topo, começas a descer a um vale. Quando vais para os Lavacolhos, a seguir ao Castelejo, encontras um cruzamento que é em Chavarda. Viras para em Chavarda, à entrada em Chavarda, vês um cruzamento que é Açor, à direita. Em Chavarda, aliás, que tem uma das melhores festas que há na região, que temos que lá ir este ano, que é o grande concerto que eu fui lá. O Festival do Trator, que é uma concentração de também é da Fraternidade. Eu, por acaso, as t-shirts são de melhor gosto que esta Fratela. Mas a festa da música tem uma coisa diferenciada de todas as outras, digo eu. Porque é uma terra muito pequenina. A maior parte das pessoas, até a maior parte deles, mora no Fundão. Temos mil vasos. Mas aquele dia, todos, epá, isso são pessoas extremamente simpáticas, adoráveis, não é? É uma terra hospitalar, as pessoas. Muito hospitalar. Não há aquela ganância do lucro desenfreado por isto ou por aquilo. Não há ninguém que alugue tasca ou restaurantes ou isso. São as próprias pessoas que lá. E o que é que se come lá? A tua secção é. Especialidade é mais líquida. Exatamente. Então o que é que se vê lá? Mas logo à entrada, costuma lá estar uma senhora, pá, que ela é incansável. Sim, com os lembras-te a música dos ETs. Com o tacho, ou quer fazer os filhos. Isso aí é obrigatório. Quem vai à música no compra dos filhos daquela senhora. E depois lá, um pratos de caça. Coelho, os todos que lá há, é pratos de caça. Sim, já lá foi. Passas lá, aliás. E enchidos? E enchidos, claro. Os chouriços, claro. Discos perdidos. Depois a seguir E para a Bússola, qual é que é a música ideal para a Bússola? Epá, se calhar aquela música... É apanhar o grilo. Não. Isso é mais tarde. Isso é que o festival do grilo... Eu acho que para a Bússola é aquelas músicas tipo das Banda do Casaco, ou assim, essa onda claro. Portuguesa ou folk antigo. Um arco que não dá traque. Da música, normalmente, aparecem lá músicos de grupo João. Música popular, não é aquilo, música popular... Não! É a música tradicional. Não, mas música tradicional, mas um bocadinho mais erudita. Aliás, um dos que costuma lá invocar é sempre normalmente os Pico, o seu rombo, mais aquele amigo de uma gaita de foles. Estás a ser bem desse Pico. Spicofone? E depois tem uma curiosidade, o Açor, pá. Nesta altura do muda a hora. Aquilo fica na encosta de... Fica assim com uma atmosfera de inferno. Às 3 da tarde, às 3 e meia... É de noite! Parece a noite da Escandinava, aquilo... E depois tem lá as ventoinhas, que são chamadas ventoinhas, lá as eólicas. As eólicas. É pá, é uma barulheira, não é? E é uma barulheira. Mas quer dizer, quando cheguei às 10 da noite já não soube eólica nenhuma. Mas pronto, já que estamos aqui numa agenda cultural de nesse preciso fim de semana, portanto, 12. No dia 12 é. E no dia 12 também vou tocar. Ah, sim, é, mas não é na Monza. Não, é no concurso da Jirupiga em Valverde. Sim, senhor, mais um evento. Alto e parabéns. Espera aí, Santiago. Temos aqui um evento especial do Santiago. Diz lá, claro. O teu pai é outro. O teu pai é outro. O teu pai é outro. É o autor. É ostras. Isso é o que andas a ouvir? O teu pai é outro. Mas quem é que queres ouvir? Qual é que é o grupo? Quem é? As Fatelas. Quem é que quer ser? Os Fatelas. Está bem, está certo. Está certo, está certo. Oh, benza-me a Deus, meu Senhor Jesus Cristo. Quem teve a coragem de deixar este cachopo abandonado à porta da igreja? O pai ladrão veio lá, estavas tu. Não ouvi andorim e bifi, tem tu. Cabelo laranja, pediste chamou. Ao som do segura, do cimar levou. Vemos gabinês, eras de fada da breca. Da igreja, só feita a cueca. Para grande azar, cresceu da massa. É triste voltar com os teus pais para a França. Eu não tive a culpa, eu não estava em mim. O pai da criança é o Davi Bali. É filho de alguém, meu é que não é. O céu já dos frutos é pai do bebê. Eu não tive a culpa, eu não estava em mim. Seminário, teu reza prece. O teu pai é outro, é o Iggy Pop. O tal Julião, seca do rock. Miúda da praça, só querem gozar. Fico eu para pagar. Fujo da terra para o matagal. Vou-me a pirar para o Senegal. Eu não tenho a culpa, eu não sabe de mim. O pai da criança é o Davi. Concurso de Jurupiga, aquilo começa a 16 horas, degustação de Jurupiga. Já tinha lá em cima, não 16 horas, não. Outro dia eu ia para o carro. 14 ou 15 horas, agora vem daqui. Depois, por volta das 16 horas, há as castanhas assadas. Vais chegar 3D. À noite. Sabias? Vais chegar em 3D. Então, para aquelas pessoas que dizem que aqui não se passa nada, só neste fim de semana, no de 12 de novembro, temos o concurso de Jurupigas envolver. Deve ser uma coisa interessante. E então logo envolver. E com o da tua Jerónimo, sem os Cromanhos. Sozinho. Ou seja, que eu estava na minha terra. Está bem que estiver. Depois desse dia também é no fundão da apresentação do livro. Do Manuel Silva Ramos. Exatamente. Que é um dos grandes escritores portugueses e um escritor aqui muito ligado. Ele é da Covilhã, mas é muito ligado ao fundão. E o livro chama-se Grito de Liberdade na Rua da Cal. É da Boa Dobra. É da Boa Dobra, exatamente. O pai dele era alfaiate. Tal como o teu. Exatamente. Que por acaso, tivemos essa conversa, acho que se conheciam. O teu pai também era alfaiate. Era, acho que eles se conheciam. Que eu vi uma conversa. Dois alfaiates que produziram duas belas peças. Exatamente. Mas estás a esquecer de outra. Sim. Não é nesse fim de semana que é o São Martinho? Então, dia 11 é o São Martinho, sim. Então pronto, é esse fim de semana. É, agora imagina, deve haver magustas e tudo o que é terra. Portanto, tudo que é lá. Dia 11 é magustadas em todo o lado. Dia 2 é a festa da Jurupiga envolvida. Resistente, a Castilha Segunda. A Maúça e esta apresentação do livro do Manuel da Silva Ramos, que é sobre a Rua da Cal, tem personagens que toda a gente no fundão vai identificar. É apresentada no... O livro é apresentado nos 30 Seranja, no sábado à tarde, na Rua da Cal. Portanto, apareçam, haverá também comes e bebes. À noite pode-se seguir ou para Valverde, para a continuação do Festival da Jurupiga, claro. Ou para a Maúça. Ou para a Maúça, exatamente. Domingo, à missa, como de costume, no fundão. Pois não há sábado sem sol, nem domingo sem missa, nem segunda sem preguiça. E, portanto, não faltam neste dia de semana coisas para fazer para isso, o dia 12. Portanto, já come... E depois, no dia 18, no dia 19. Depois, passada uma semana, é a abertura do grande Festival dos Míscaras, no Alcaire, que é o maior festival de inverno da Península Ibérica e arredores. Sim. Isso está tudo aos pontos, meus amigos. Não, a nível de festival temático, não é? Nós é a altura que morre mais gente. A grande questão é... A nível de festival... E este ano temos Jerónimo nos Míscaras ou não? Não sei, não fui convidado ainda. O Jerónimo nunca é convidado para os Míscaras. Às vezes convido para ir lá um tasco ou outro. Exato, quando eu tinha tascos era convidado. Olha, fala com o pai. Exato, mete lá uma cunha já com o pai. Exatamente. Portanto, se querem ouvir... Não, o teu pai já contratou as pocilicas. Para quem não sabe, o Festival dos Míscaras no Alcaire é um festival do cogumelo, mas também é... A temática deste ano, é? A temática deste ano é o cogumelo, como sempre. Não, não, mas há uma envolvência, o Harry Potter. É uma inspiração. O Harry Potter, a magia, os feitiços... O Harry Potter. O Cole Porter. Olha, Harry Potter, Cole Porter. Mas sabes que há... Nesse aspecto... Tenho que ser sincero, eu já lá fui e neste momento há um evento no concelho na Covilhã que... Os farrapeiros está no mesmo nível dos Míscaras, mas a Xerovia. A Xerovia na parte antiga, na parte histórica da Covilhã, é qualquer coisa digna... Eu nem sei que nem gosto muito de Xerovia. Mas é a ambiência. A Xerovia era a sustentabilidade. Mas este Festival dos Cogumelos, pronto, tem aquela componente de... Dos Míscaras ou dos Cogumelos? O Festival dos Míscaras, mas o tema é os cogumelos, que é, mais uma vez, as pessoas da Alé transformam as suas casas e garagens em tasquinhas e restaurantes. Há arroz de Míscaras, feijoada de Míscaras, tudo com cogumelos. Animação de rua. Animação de rua, com banda, fanfarra, muitas aguardentes e licores. Exatamente, chefes a cozinhar. Chefes a cozinhar, portanto, é uma... Passeios micológicos para as pessoas aprenderem como... Já sabes aquilo que se diz dos cogumelos frondosos. Guardado. Há cogumelos que só comes uma vez. Exatamente. Não, mas... Nesta altura deve morrer muita gente. Nesse aspecto eu... Só tem... Eu concordo muito bem que os Míscaras sejam de aviário. Sim. Senão eu não tenho lá nenhum. Aliás, isso era uma conversa muito engraçada que vimos de ter com o Sr. Zé Matos, que é da Quinta do Val dos Encantos, que é o meu, que é alguém que já identificou 500 espécies de cogumelos na gordunha e que os desenhou. Ah, mas espera aí! Estamos a esquecer um dia 6. Dia 6 já não vai. O Magusto da Fatela. Ou seja... Já não vai a tempo, não é para nós? Olha, o Magusto da Fatela foi bom, como costumo. Exatamente, e é sempre bom. O Miguel não estava cá, estava no País Basco a montar uma revolução. No País Basco é fácil, porque aquilo são todos. As etarras. Este ano, com a falta de castanha, em vez de darem 10, só dão 5 castanhas para o professor. Tchau. Tchau, Maputo, fica tchau, bem. Tchau, Santiago. Pois é, pá, mas este é um mês perigoso por causa das castanhas e da jantiga. E dos Míscaras? Deus, Santiago! Ah, mas há uma coisa engraçada que não valia a pena vocês irem lá nos Míscaras, que já o ano passado houve. Vem um tipo de uma coisa chamada Safe Journey, que é o Pedro Teixeira, que vem fazer uma apresentação sobre cogumelos mágicos, psicadélicos. Que é uma onda que está agora aí em alta, que é as aplicações dos cogumelos que criam alucinações, basicamente. E há ali um movimento, isto não é indissociável da música, porque há um movimento psicadélico, que era com as drogas químicas, não é? Com o LSD, não sei o quê, que teve ali uma importância que o Miguel vai poder explicar melhor. A parte musical, que eu não sou nada de rock psicadélico. Mas depois também tinha uma cena dos cogumelos, e hoje em dia este movimento psicadélico está a ganhar uma força para lá da cena da droga psicadélica, porque aquilo tem aplicações, é como a cannabis, tem aplicações para doenças depressivas, para terapias, e basicamente aquilo, ele vai lá explicar o que é a experiência de tomar um cogumelo em que começas a ver coisinhas a voar na floresta. Quantos cogumelos? Deve-se a saber, é só vai tomar o cogumelo e quando explica. Olha, o que eu acho. As experiências. Essa não é a pergunta. Para ver se ele vai dar. Bota lá para ver. Se vai dar cogumelos à malta. Olha, por fora. Cogumelos alucinogénicos, não sei coisa, uma música, vou escolher uma música. Uma música Jefferson, o Jefferson Airplane, White Rabbit. White Rabbit é a música que a mim me sugere mais. Claro. Essas já escolhem músicas que duram 10 minutos ou mais. Então é a música dela, que é uma cena que é para dar. Então, mas e o psicanalismo e o punk? Não tem nenhuma associação, zero? Tem alguma. Tem os Alquint. Por causa do Lemmy, dos Motorhead, que foi dos Alquint, tem o Magic Carpet Rider, que é um tema psicadélico. Tem. De resto, hoje já sabes, mas é. E aquela cena que Free Beer for the Punks. Jefferson Airplane, os Grateful Dead. O Grateful Dead é claramente uma música para ouvir sobre até os Doors, pode-se dizer que é psicadélico. Sabes que, aliás, Doors quer dizer. Era Doors o nome of Perception. Doors of Perception, que era o nome de um livro de um guru do psicadélico. Love e muitas outras bandas que há aí desse panorama. E se remete tudo aí para aquela cena do Woodstock. Exatamente. Sim, e mesmo as outras bandas, os Rolling Stones e Jimmy Hendrix. O Jimmy Hendrix, o Daú. Rolling Stones e nas suas fases psicadélicas. E os Beatles, sim. Aquele álbum. Sgt. Pepper's. O Sgt. Pepper's é. E depois isto também tem uma estética, também é uma estética gráfica, não é? Sim, as cores e os coloridos e aquelas, as cornucópias e os Pink Floyd. Pink Floyd. Que é claro. A grande influência no, desse universo. Não, mas o Pink Floyd na altura do Sid Barrett. Sim, mas sim, no início da, no início da banda. Nessa altura havia muita preocupação das coisas, mesmo os concertos só serem só serem aqueles jogos de luz, o sal de alguém lá assim e tal. Havia outro grupo, os Mafraden. Os Mafraden, lembras-te dos Mafraden? Também eram outros, os Mafraden. Sim. E a que perra muito, como é que ela se chama? Jenny Joplin. Jenny Joplin. Não era essa? Não gosto nada de coisa. Havia uns gajos que eu adorava esta música. Joe and the Jellyfish, será? Já ouviste falar de Joe and the Jellyfish? Country Joe and the Fish. Country Joe McDonald? Não, mas Country Joe McDonald's and the Fish. Sim. Country Joe and the Fish, porque eu lembro de eles tocaram no Woodstock. No Woodstock e tem uma música que eu adoro que é o Roll Another One. E há outra banda que tocou, em que não apareceram os discos do Woodstock. Nem num filme que eu acho que ainda se calhou. As coisas do outro revival. É outro. A maior banda de todos os tempos. Podes querer. Tu tocas coisas dos Creedence? Já toquei. O que é que gostas de tocar? Moon Rising. Isso é mesmo aquela música da Guerra do Vietnã. E naquela altura, o rei do rock psicadélico, Joe Cocker. Ah, era? Então não era o Joe Cocker, não era o... Não vejo desses preparos. Mas eu acho engraçado dos Creedence. Acho que tinha falado desta merda. Tenho um amigo que é mais velho de Lisboa e tem irmãos mais velhos. Que eram de Lisboa, não sei quem. A gente gostava, era de Genesis. Os gajos que gostavam de Creedence. Eram cotas. Não, eram bicos. Ah! Era pessoal da província. Sério? De gajos de Lisboa não podia gostar dos Creedence. Tinha gostado dos Genesis. Não era aceite. Mas não. Para eles gostar dos Creedence, era para ser a Bíblia. Os Creedence não, tu não viste. Mas os Creedence era a banda mais ouvida pelos soldados americanos no Vietnã. Aliás, todos os filmes de Vietnã, há sempre uma cena, tens lá o Bad Moon Rising e os gajos a irem lá para o mato, tipo... E o Run to the Jungle. Então vá, podemos ouvir agora. Já falamos tantas bandas aqui, agora vamos ter aqui uma sessão de psicadelismo. Freestyle, escolha, curadoria de Miguel Newton. É só escolher destas coisas todas. Creedence Clearwater Revival, Run to the Jungle. Oh, o Jerónimo tem uma teoria em relação à Maria João Pires, que ela só faz covers. Não toca. Por acaso isso é uma mentira? Não. Aliás, porque isso é verdade. Todas as regiões têm festivais de música, disto e daquilo. Nós só temos a Funchal do Sul. A única festivala musical de verão da região. Não tens um. O que é que tens mais? Não tens mais nada. Tiveste o GNR. Se são concertos, concertos. Estou a falar de um festival de música, de um festival. Há festivais da Xerovia, do Cogumelo, dos Chocalhos, são gastronómicos. Do Grelo, festivais. Ou seja, esta região é cheia de festivais gastronómicos, também tem música. Mas é uma vez de folclore. Mas falta-lhes um festival de música. Temos um grande, pronto, que é o Boom Festival, não é? Que sim, claro. Que é outra, isso é outra cena, não é? Sim, outra dimensão. Outra dimensão. Agora outra temos o Fatela Sónica, que é uma coisa destinada ao público específico. E tem, agora, sim, um festival de verão, música, não há. Tem um de reggae. Epá, é para lá de Belmonte, é perto, entre a Guarda. Mas a certeza é que é organizado por Camões. É. Lá está, ainda não tem a projeção. Não, mas isso sempre houve há uns anos atrás, pá, em 90 e poucos, aqui o festival que em Valverde, foi uma coisa fantástica. Ah, vamos falar de coisas que já há 50 anos. Não, mas eu não sei se estou a mentir. Não houve já um festival de metal bom na passagem da Capinha, não sei. Houve. Tens também aqui em dezembro o Butcher e a Christmas na Covilhã. Para metal. Ah, mas é, agora, por acaso, é o investimento que não está a passar ao lado de... Mas é um bocado na lógica que tu estavas a querer que o Fatela também fosse sendo, que é as pessoas virem ficarem, não é? Acampar, sim, e, ou seja, é um sítio onde estás 3 dias em... Eu apelo a um público específico, e há outros públicos, e pode ser feito para muito mais, e a região tem tudo para resultar nesse aspecto. Qual é a grande receita dos festivais que foram construindo o seu caminho? Também já não estou a falar desses grandes, tipo Paredes de Loura ou Vila de Loures, é sempre um. Mesmo a Bujeira, no princípio, é... O sítio onde a malta acampa, está 3 dias, está de música e a curtir a natureza. Tem que ter. Isto é simples, é o que é que procuras. Para nós é assim, é o crescimento sustentável. E o crescimento sustentável tem um limite. Claro. E o limite não pode passar de X. É assim, o X é aqui, estou a dizer, 500, 600 pessoas. Certo. Mais que isso, acabou o Fatela Sónica. Claro, já é outra coisa. Já é outra coisa e acabou e não desinteressa. Para outros, há capacidade aqui para haver outras coisas. Para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, até 5.000, perfeitos. Aqui, para haver, tem tudo para resultar. Tem para natureza, espaço. Não é a nossa praia. Não é a nossa praia, mas há. É preciso. Tem que ter água. Quem o agarre, pois é. É só aquelas questões. É o marketing. Claro. E é o investimento. É a comunicação, é o investimento, é tu saberes o que é para as pessoas, que é o essencial. Bandas e pessoas, tratares bem, para nós, pois, é mais fácil porque é limitado, não é? Eu penso sempre, quando organizo, é assim, penso primeiro nas bandas. E o que é que eu penso? Eu vou tratar as bandas como quero. Gostava de ser tratado bem como um festival? Bem como um rei. Exato. Claro. É o principal. O público, claro, é atraído e claro que tenha um bom ambiente e que seja uma coisa divertida, não seja uma coisa maçuda. Mas a Fatela Sónica tem uma particularidade, também é importante realçar isso. É que tu, a partir de certa altura, não sabes quem é que é o músico, porque há um convívio entre o músico e o... Lá está, não há vedetas, não há espaços, não há cabeças. Outra coisa que não houve na Fatela Sónica, não há cabeças de cartaz. Exatamente. Cada um... Isso eu decido a ordem das bandas, não pela popularidade, pelo que eu encaixo. Até o próprio sítio onde se faz é feito para ter aquela dimensão, aquilo não é para ter dimensão Isso é que me assusta, porque às vezes a câmara ou apoiar-nos acha que é para crescer. Que é para crescer, mas eu, ou como a junta também apoiou, e que acha que é. Mas eu não quero, eu sei qual é a dimensão, sim, até onde a coisa deve crescer. Depois deixa-me de interessar. Mas pronto, agora estamos a falar de coisas assim um bocadinho mais, como é que é? Tipo, mandar a bola lá para cima, fazer um Woodstock na capinha, ou envolver. É possível, é assim. Tem espaços, não. Tens... Olha, envolve também o apoio. Se é possível, não há de ser possível. Obviamente é preciso um investimento de caranças. É só tens de ter o conceito. Em Portugal. Há fora de Portugal esse conceito. Não há cá. Mas se o fizeres, se não houver em Espanha, não, é isso até é uma coisa que me parece fácil de conseguirmos organizar para o ano. Mais difícil é arranjar um espaço no fundão para ter uma pequena sítio para dar uns concertos. Como é que é? Vocês vão arranjar um sítio para... Boa tarde. Boa tarde. Estamos a batalhar, vamos ver. Só para contar. Não, mais difícil é arranjar um pequeno espaço para fazer isso na Fadela, que era o que queríamos. Não havendo, vamos para o isso... fundão, que é uma dimensão, é um bocado maior. Portanto, antigamente no fundão havia um sítio onde, ou seja, é uma cidade que tem músicos, tem estudantes de música, tem a academia, e é uma cidade sem vida musical, a não ser concertos pagos. Não, só, e tem público, porque se está a criar essa capacidade de receber as tecnologias e o pessoal que vem de fora, eles têm que se divertir com alguma coisa. O problema é que eles estão a vir para edifícios que podiam servir precisamente para isso que tu estás a dizer, para ter uma sorte. Tudo é gerível. Por exemplo, tu, ao Jerónimo, que és um músico daqui, em que sítios é que já tocaste numa cidade do fundão? Além do English Bar, do velho English Bar, um café concerto. Era um bar, tinha um café concerto. Mas tocava música no casino. Casino. Porque tantas vezes no casino, quando fazia parte da inclusão, passagens de ano, carnavais e por aí fora. No Cidade dos Bombeiros. Onde já não me lembro de haver nem um baile nem um concerto há muito tempo, se calhar eram distraídos, mas não parece que se passa lá nada. Não parece que. Eu acho que eles dizem quando fazem lá aquelas festinhas de Natal, não sei quantos, mas nada de... Pois se calhar até estariam receptivos a... Não, se calhar estariam receptivos. A dar a porrada com o pessoal. Era o casino do fundão, era os bombeiros, era o pavilhão da desportiva do fundão, o da escola. O de estar certo da ADF. Sim. Era o pavilhão também, era o sítio onde faziam... concertos. Olá, boa tarde. E de verão? Havia lá em cima, na piscina, que agora está lá um campo de futebol de 7, ou o que é? Ou de 14, exato, para cada lado. 7, para cada lado. Bem, a verdade é que eu acho que todos sentimos que falta um espaço. Não há onde se possa estar a beber um copo e a ouvir música concertos de vez em quando. E a ideia aqui da Fidela Histórica do Miguel era um bocado isso. Bocado essa. Mas é mais também, não é? Agora há o toque, mas eu tenho condições acústicas. Isso não é verdade. As condições acústicas dependem da qualidade do material que estás disposto a investir. Das bandas, sim, também. Mas sim. Estou lá a ver o concerto de GNR. Tinha um equipamento de som topo e a acústica estava excelente. Porque não é? O som resolve os problemas. Se fores com som fatela, claro, tem. O som e os técnicos. Sim, mas voltando, a ideia aqui era abrir o quê? Um sítio onde se pudesse ter alguns concertos ao vivo. Basicamente um sítio para boémia e tertúlia. Ponto. Isso é que falta. Ter ali aquele espaço onde ao fim da tarde se pudesse estar e onde aos domingos se fizesse umas batidas musicais e tivesse ali onde eu pudesse despejar os milhões de discos que tenho, não fazem falta nenhuma. E mais meia dúzia de giradiscos que lá poderiam estar e livros e ter uma. Começar ali, ser o foco de começar uma biblioteca etnográfica das beiras. Isso é uma boa ideia. só a quantidade de livros que a Câmara do Fundão edita. E tem lá uma coisa fechada. Não tenho um único livro doado pela Câmara do Fundão, mas já tenho pela Câmara de São Miguel. Já é um começo. Tenta a atenção do senhor Vereador da Cultura. E tem a devolver-lhe. E tem a devolver-lhe o Cavalhal do Povo, não tem, não é? Tenho, mas comprei e paguei. O Jornal do Fundão oferece já um exemplar de cada um dos livros que publicou nestes 2 anos, há 3. Também já os tenho, parece. Quando fica aqui, vamos à procura de um sítio para. Uma coisa dessas não é fácil. Não. Qual era o sítio ideal para contarmos uma coisa dessas? É, não é. Já há quando estivemos a falar sobre isso, era aquilo da antiga Bafur, a comuna, que era um sítio fantástico. Essa garagem, né? Essa garagem, sim, era um sítio fantástico. É, para não. Era difícil. Ou a casa do Jodeca, na Rua da Cal. A casa dos móveis, né? A casa dos móveis, do Santareno. Ao lado lá do. Isso era um sítio para mim, era um sítio melhor para alguma coisa. A outra já está ocupada, que é o Dom Dinis. Que era o bar do medieval. A casa medieval. Não, não, não, não. Não, não, não. O quinhentista. O quinhentista. Quinhentista. Eu não lembro bem, mas o quinhentista não era pequenino. Não. Mas isso era da Câmara? Não. Mas está fechado. Mas está fechado. O quinhentista era um sítio. Fica. Já sabes que o Fundão é uma cidade. Sim. Em que ninguém gosta de vir a um pé. Então, fica aqui o desafio e a sugestão aos nossos estimados ouvintes. Se lembrarem de alguma loja, armazém, algum espaço no Fundão que servisse para ter pequenos concertos, para ter um espaço para ouvir discos, para beber um copo, para ler um livro, se lembrarem alguma coisa desse género, contactem as conversas da Baladiça no seu Facebook mais próximo. Deus casca. Deus casca. Um abraço. E boa viagem. Então vá, uma música para fechar isto. É bem, deixares Ellen Earth. Pronto, o projeto tudo mais para a Baladiça. Já está. Espera aí, falta tudo. Então e a despedida? Projeto tudo, caros ouvintes. Despedimos com amizade. Até o próximo programa. Boa noite. Foi um prazer. Assim, com uma conversa de nada. Deixa-se uma conversa. Baladiça, um café, taberna ou bar perto de si.